palavra fé, a gente já falou tanto dela, ela tem uma conotação bastante religiosa, né? Quando a gente fala de fé, a gente sempre lembra das nossas questões envolvendo a religiosidade. E, por definição, fé, eu sempre achava que fé era muito sinônimo de acreditar. Mas é bem mais do que acreditar. É bem mais. Um sinônimo de fé é confiança. E convicção é certeza. Então, quando se fala de confiança e de certeza, a gente começa a traduzir isso de uma forma humana ou divina. A gente pode usar as duas vertentes, o lado humano ou o lado divino. Jesus nos disse, tem uma passagem que todo mundo conhece, que é a fé transporta montanhas. E se a gente pegar no sentido literal, a gente pensa numa montanha e não entende como é que isso acontece. Na verdade, o que ele quer nos dizer é que através da nossa fé, a gente consegue superar as nossas dificuldades, que são de vários gêneros, durante a nossa vida. Por quê? Porque essa confiança que nós devemos ter, que é a base da fé, a gente coloca essa confiança em quê ou em quem? Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas de forma incorreta. Confiamos em alguém e esse alguém não consegue fazer com que a nossa expectativa seja realizada. E aí nós nos frustramos. Às vezes, nós colocamos a nossa fé em Deus, mas de uma forma muito humana, achando que, por acreditarmos em Deus, que aquele problema que nós estamos passando, ele vai se resolver. Ele vai desaparecer até. Porque, afinal, eu tenho fé. E aí também nós nos surpreendemos quando a gente observa que não aconteceu aquilo que a gente queria. E muitas vezes a gente observa que as pessoas, às vezes, desistem ou se revoltam contra Deus. Porque aquilo que elas estavam esperando não aconteceu. Por isso que eu falei de uma forma muito humana. Na verdade, a fé, a confiança depositada sobre Deus, ela nos dá até paciência para que a gente consiga esperar que aquilo que deve ser feito aconteça. Aquilo que deve acontecer se realize. É um pouco subjetivo, mas a gente pode transportar isso para todas as questões práticas da nossa vida. Todas. Quando a gente tem muitas vezes dificuldades, dificuldades às vezes que são simples, outras um pouco mais complicadas, a gente deve buscar a causa dessas dificuldades, tentar entender de onde elas surgiram e o que precisa ser feito para que a gente consiga resolver. A gente precisa resolver, não é ele. Ele vai nos dar a força de vontade, a sustentação espiritual, os meios, muitas vezes, que a gente descubra para poder resolver. Mas somos nós que vamos resolver. Através da paciência, como eu disse, nós vamos perseverar naquilo que a gente precisa fazer. Aí ele nos diz, dentro do texto, que um dos elementos primordiais para a fé é a humildade. Que nós temos que ser humildes. Porque essa fé que nós estamos depositando, essa confiança, nós estamos depositando em Deus. E é Ele que realiza, entre aspas, vamos tentar abrir um parêntese, realiza de que forma? Através do nosso trabalho, da nossa atuação. Sem Deus, a gente não faz nada. Porque, afinal de contas, quem nos dá o dom da vida é Ele. Ele que nos permite tudo aquilo que nós temos. Mas a verdadeira fé, ela é uma fé ativa. Se nós tivermos apenas a fé, nós tivermos apenas a confiança de acreditarmos que tudo vai acontecer da forma como deve acontecer, que tudo vai se resolver, talvez isso demore muito tempo. A fé precisa ser ativa, ela tem que ter dinamismo. Deus espera de cada um de nós que nós façamos a nossa parte. Só isso. Ele não espera de nenhum de nós que a gente realize nenhum milagre, que a gente realize coisas impossíveis, apenas que a gente faça o que a gente precisa fazer, que a gente consiga realizar os objetivos pelos quais nós estamos encarnados hoje. E com certeza esses objetivos não são fúteis. A gente não veio para a vida para desfrutar. Nós viemos para aprender. E muitas vezes o aprendizado ele é um pouco doloroso, ele é um pouco dificultoso. Ele exige de nós que a gente muitas vezes saia do lugar confortável que nós estamos, do lugar tranquilo, que a gente se dê. Não apenas pela nossa vida, mas pelo contexto todo que nós estamos inseridos. A vida pede isso de nós. E dentro dessa colocação que ele nos dá, tem um texto, tem um capítulo inteiro que fala sobre fé, dessa questão da onde nós colocamos a nossa confiança e o que nós devemos esperar dela. Ele nos diz que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. De que forma que a gente pode entender isso? Está escrito, né? Mas de que forma que a gente vai compreender de que ela é mãe da esperança e da caridade? O que, que é a esperança, se não o desejo de que o futuro seja melhor, de que as coisas se realizem? Para ter essa esperança, a gente precisa ter a confiança de que isso vai se realizar. E de novo a gente volta para a questão humana. Para que isso se realize, ela precisa que nós façamos alguma coisa. Para as coisas acontecerem, é preciso uma ação humana. Tudo que existe de bom é porque alguém arregaçou as mangas para realizar. Todos os ícones que nós temos como exemplos, e o maior deles é Jesus, que a gente tem um símbolo nessa figura, ele é o maior exemplo que nós temos de atitude. Ele fez, ele falou, ele exemplificou, ele se doou. Porque, acima de tudo, ele tinha uma confiança inabalável, uma confiança grande em Deus. Ele sabia qual era a missão dele na Terra. E a caridade, como que a gente pode realizar uma caridade, que é uma palavra tão complexa, que quando se fala em caridade, se pensa sempre em dar alguma coisa. E é muito mais do que isso. Mas como que a gente vai se tornar uma pessoa caridosa se a gente não tem essa base, essa certeza que é aquela convicção, a certeza do que nos é prometido, de que nós somos eternos, de que essa etapa é um ciclo na vida espiritual, que a gente vai e volta, renasce, volta para o lado espiritual, volta para o lado material, até que a gente precise, até que a gente consiga aprender tudo o que a gente precisa aprender na matéria, até que a gente tenha força suficiente para resistir aos apegos, aos apelos que ela nos pede. Que a gente consiga dizer não a alguns desejos, alguns prazeres que são tão bons ainda para nós. Mas que a gente às vezes tem que pensar que aquele sacrifício de muitas vezes dizer um não para mim, não para os outros, para mim, primeiro. É fundamental para que eu consiga fazer com que o Espírito, ele sobrevenha à carne, ele seja mais forte, ele se imponha e não o contrário. Porque senão a gente fica só retendo. E não é isso. Porque o corpo, a gente sabe, o corpo, ele vai se tornando cada vez mais frágil. E esse nosso apego a ele vai nos deixando cada vez mais intranquilos. Quanto mais passa o tempo, mais a gente vai se sentindo inseguro, porque nós vivemos muito tempo dando valor à coisa errada, colocando a nossa confiança, talvez, em castelos de areia. Ele nos disse, né? Não está escrito aqui, tem um outro quadro que está escrito, é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer dizer com isso que o modelo que ele traçou para nós, como um irmão mais velho, esse modelo é um modelo seguro. Modelo seguro para nos libertar de tudo isso que foi falado. Que para nós ainda é difícil, mas que é necessário. Um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Fazer com que essa fé, ela se torne racional, porque eu preciso saber sobre o que, que eu estou confiando, sobre o que, que eu estou me baseando, para que no primeiro ato contrário ao que eu desejo, eu não largue tudo. É isso que ele nos quer, é para isso que ele nos pede, para que a gente use a razão, o entendimento, o conhecimento, para que a gente perceba que o que nós fazemos, 7 milhões, 7 bilhões e meio, mais ou menos, de habitantes encarnados no planeta, cada vez mais. E nos tornamos cada vez mais, parece que às vezes, distantes uns dos outros. Será que não está faltando para nós algum entendimento sobre isso? Estamos cada vez mais doentes. E o que gera esse processo de doença? Nascemos saudáveis e adoecemos ao longo da vida. O que gera esse processo de doença, se não uma busca torta, um desequilíbrio mental? São vários processos, mas a gente tem que procurar entender o nosso, para poder fazer o processo inverso, o processo da cura. Capítulo 19. É bem interessante. Algumas poucas páginas sobre fé e sobre certezas, sobre confiança, no que a gente pode fazer para trazer um pouco de calma, paciência para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente, que é o que a gente precisa se reestruturar, se acalmar. Ter a certeza do que, daquilo para onde nós estamos caminhando, que nós estamos nos direcionando. Nós precisamos ter certeza disso para que essa nossa caminhada, ela chegue aonde a gente quer chegar. E não que quando a gente chegue, a gente diga, não era aqui.